Mantém após os 27 ali, mantém na 10, 3052. Rio 5972, no solo aos 45, reporte pista livre. Na escuta, 3858. Prossiga seu táxi via Taxway Alpha Kilo Pátio 3. É 3152, pista livre, autorizada a decolagem, vento 1-0 graus, 08 nós, pista 1-0. Decolagem autorizada na 1-0, 7-6, complete final, chame turno no 8-6. Gente, o no 8-6, zero, no 076, obrigado. 3858 autorizado pro de frote. Boa frote, agradeço, tanto 3858, vai lá. TAM 3152, decola aos 47, controle 119.8. Torre Salvador, muito boa tarde. Boa noite, já o 1076 estabilizado. Agora uma mini meia para o Índia Serra, Bisol. Boa noite, gol 1076, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pista 1-0. Vento, 1-1-0 graus, 08 nós, ajuste 1-0-1-1. 1011 ajustado, livre pouso, 1076. Vitor Bravo, Romeo Tango, ready, copy. to Sierra Alfa Romeo India, flight level 390, via Aperisk 58, after confirming flight plan. And after takeoff, runway 10, turn right, and dial the 53, dial Delta Alpha Echo Lima after Lida, Lima Echo Delta Alpha after Sagais, Sierra Alpha Golf Alpha Zulu. Scott 5564 in the path control 119.8. Read back. Is Aperisk 58, okay? 58, and after take on Brunei 10, turn right and dial the path, okay? Dial Delta Alpha Echo Lima. After dial, lead the position, Lima Echo Delta Alpha. After Sagas position, Sierra Alpha Golf Alpha Zulu. After Aperisk 58. That's right, continue our apron. Okay, apron number 3, report red staff Indians. Quando 076 no solo 51. Reporte pista livre. Portará. Está livre, no 076. Ok, gente, prossiga seu táxi na minha escuta via taxiway Alfa Juliette para o gate 612. Alfa Juliette para 612, no 076, obrigado. Nada. Charlie Passa Conde, mantém 140 na sua escuta. Trip 555, identifique. Road Bomb, chamada de descida. Road Bomb chamará para descida, 555. 31152, chama Centro Recife, 12545, alternado 2685. Your flight level is flight level 390, and the first airway is upper whisk 58, and after takeoff runway 10, turn right, and dial departure Delta Alpha Echo Lima. After dial, lead position, Lima Echo Delta Alpha. After lead, fly Sagan's position, Sierra Alpha Golf Alpha Zulu. And departure control 119 small 8 and this clock 5564. Yes, square X, we're back, square X, report ready, start up engines. Salvador, o AZ-6747 para pushback de acionamento. Autorizado acionamento e push no gate 1-1, reporte para o táxi. Autorizado pushback de acionamento, gate 1-1. Controle 3305 solicita direto Duna. Duna, autorizado. Grato. A descida Salvador 3555. Desce para 4 mil pés, ajuste no 0, 1, 2. 2012 registrado, trip 5515. São 3305, desça para 2000 pés, ajuste no 012, autorizada final no 0. Descendo para 2012, autorizada final, está 3305. Salvador, o Webjet 6747 está com 1144, 4 horas com fins para táxi. Copiado, com fins, 4 horas, 1144, autorizado táxi via Juliette Alfa. Reporte no ponto de espera, pronto para decolagem nesta frequência. Autorizado Juliette Alfa, Webjet 6747. C224, sua identificação. 6224. Senhor 224, identificado, cruzador 20 em descida. Está autorizado ao 050 na chegada MAN. Autorizado 050 no perfil da MAN, 6224 da última. Salvador, trip 5515, possibilidade de nos autorizar após bons e voar para a final visual da pistola 7, senhor. Livre! Pesado, 5595. Vai reportar a bordo para o cancelamento. Afirmo. O TAM 3305, final, turno 186. 18 mil, obrigado, boa noite. Noite. TAM 3305, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 08 nós, ajuste no 0 no 2. Livre pouso, TAM 3305. Trip 5595, passa bom para o cancelamento. 1500 pés, 1012, reporte na final visual, trip 5595. 1500 com 1012, reportar final visual, pistão no 7, 5595. Controle do chão é 6221, 6224. Chega. Eu de Duna? Na escuta. Na escuta, prossiga. Controle Oceané 6224, a possibilidade de voar na proa de Duna? Oi, Duna! Boa no Duna, 6224. Okay, Bravo, I'm going to send clear taxi by taxiway Alpha and report ready for the airport takeoff. Clear tax via taxiway Alpha, report ready point for ready for takeoff. That's right. Objet 6747, ali mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero, objet 6747. Chinero 6313, no gate 1, autorizado, reporte para o táxi. Pode para o táxi, Chinero 3. TAM 3305, sala 07, reporte pista livre. Reportará, TAM 3305. Taxi via Taxi Kilo. Livrou a pista, TAM 3305. 3305, prossiga seu táxi na minha escuta, observando e dando passagem a uma aeronave que vai ingressar na Alfa e saindo para 3, é um Learjet. Após a passagem no ingresso da mesma via Alfa, prossiga seu táxi via Juliette para o gate 07. Tá visual ciente com o Lear e em seguida via Juliette para 07, TAM 3305. Afirma. Objeto 6747, pista livre autorizada a decolagem, vento 090 graus, 08 nós. Autorizada a decolagem para o objeto 6747. Bravo Romeo Tango, clear tax, ok? Clear tax via taxiway Alpha, Kilo and Alpha. Hotel, final pista 17, o trip 5595, controle Salvador. Sete final, torre 18655. 18655, boa noite, senhor. Boa noite. Xenai 6224, desce para 2000 pés, 1012, autorizado a final 10. Autorizado final 10, 2000 pés descendo, 1012, 6224. Webjet 6747, decola 10, controle 119.8. 19.8, Webjet 6747, boa noite. Boa noite, meu voo. Salvador, muito boa noite. Estabilizado na final da pista 17, 355, baixou e travou. 355, boa noite, tráfego avistado, tem autorizado pouso, pista 17, vento 100 graus 08 nós, ajuste 1012. Autorizado pouso, 1755, 15. Sete, vou em Leda. Direto Leda, 176747. Uma centena com 08 nós. Obrigado. Hotel Roman 8 small 6. Good evening, Lima Vitor, Bravo Romeo Tango, clear, line up and take off, runway 10, wind 100 degrees on 6 knots. Boa noite, Rio 5972, Galeão autorizado 320, decola pista 10, curva à direita, saída Tael, Pozel, Leda, Bidev, Aprisque 50. Frequência do controle 119.8, código transponder 5001. Taxi 6313, estamos com 167 a bordo, 4 horas alterando o Galeão. Fundo 67, 4 horas, Galeão. Confirma. Inicial é para disco 50. Via Índia Alfa, reporte no ponto de espera, torre no 8, décimo 612, pronto para decolagem. Índia Alfa, ponto de espera 18.6, obrigado, Valência. Boa. Acionamento. Trip 5595, seu solo foi aos 1-3.